Beleza, começando mais um episódio. E pra variar, hoje é um daqueles dias em que eu não tô nem um pouco animado, cara, pra gravar isso aqui. Sabe qual é o problema, cara? Isso aqui virou rotina já. Então, não é isso que eu queria falar. É que isso aqui virou. Assim, ó, no início. No início era empolgante gravar isso aqui. E eu só vi a vantagem. E agora a gente encaminhou pra isso aqui. E virou uma obrigação. Então ficou uma merda. Hoje tá sendo gravado no mesmo dia que tá indo ao ar, então. É, eu acho que sim. Hoje é dia 16 de janeiro, então provavelmente vai esse dia mesmo, na quarta. E hoje. Porque eu quero, cara, a gente vai começar pelos e-mails, tá? Porque eu tô afim. E foda-se, o podcast é meu. E aí o que vai acontecer? Você aí que mandou o e-mail, que é as únicas pessoas que ouvem essa merda, vão ver aqui, vão ouvir a partir do e-mail delas e depois vão embora. Cara, eu não me importo. O que eu me importo é com as visualizações. Então. Aí tem outra coisa também, ó. No SoundCloud a gente tinha uma média de 25 ouvintes por episódio. E agora deve estar. Tá, vou até ver agora quanto é que tá aqui. Acho que deve estar tá, tipo 10, 13. E aí, porra, pelo amor de Deus, né? Vamos ver. 75, 16, 20, 17. Pois é, cadê os 25 que eu tava ouvindo essa porra aqui? Que saco, hein, cara? Só deixa eu abrir o WhatsApp aqui que eu tô conversando com alguém e. Foda-se, eu vou responder mensagem no meio, não tô nem aí. Tá, vamos começar com os e-mails. O primeiro é o do Lucas Moreira. Piadas que perdem a graça. Vamos lá. Boa tarde, Rian. Vem relatar uma algo. Acho que eles queriam. Acho que tu quis falar algo. Algo que sempre acontece comigo com humor e outras coisas. Você tinha dito no seu podcast sobre humor refinado, e sim, eu concordo em partes. Porém, sinto que às vezes o que acontece é algo perder a graça sempre que cai no uso popular. Alguma piada que surge em algum grupo, por exemplo, não necessariamente o um absurdo, mas algo imprevisível, novo. Quando sai do grupo e começa a popularizar, sempre perde a graça para mim. Não só piada, humor, qualquer outra coisa. Eu realmente sofro com isso. Enfim, gostaria de saber se isso acontece com você também. Obrigado pela atenção, espero que lê essa merda e boa sorte no podcast. Valeu aí. Boa sorte. Não, cara, isso não acontece comigo. E sei lá, se eu gosto de uma obra popular, por exemplo, um filme, um livro, qualquer outra coisa, se virou mainstream ou não, eu não tô nem aí, cara. Porque é eu que tô assistindo e é eu que tô interagindo. E se tu interage com comunidade de qualquer outra coisa, tipo, pessoas que são fãs desse livro, ou pessoas que são fãs desse jogo, acho que tu já tá errado, cara. Tu tem que ver, jogar, ler, porque tu gosta e foda-se as pessoas. Então, não é isso. Eu não tenho isso. Eu não te acho, sei lá, um babaca por ter esse negócio, mas é o meu conselho. Tinha um e-mail aqui que eu excluí, cara. Foi sem querer ainda. Mas era um hater, bicho. Era o primeiro hater que a gente tinha aqui no podcast. E abriu uma pop-up aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Acho que é esse. É esse sim. Diogo Jeremias, teu podcast é desinteressante, tu não articula bem. Sua personalidade é irritante. Qual a necessidade de continuar fazendo essa porcaria? Cara, eu sei que tu veio do Petri, porque qualquer outra pessoa não ligaria pra esses pontos aí. Mas, então eu vou falar contigo como se tu fosse um cara que também ouve o Petri, que tu é também. Né, tu é um ouvinte do Petri, eu vou falar contigo na linguagem que tu entende. Cara, Esse negócio aqui eu tô fazendo só pelo dinheiro e é mais como terapia, tá? Então eu sei, o Petri ele conseguiu uma grana fazendo podcast e eu acho que eu consigo também se eu ficar muito tempo nisso aqui. Então é isso, tá? É isso. E eu sei que tu tá ouvindo, cara, porque se tu gosta do Petri, provavelmente tu não vai pagar e tu vai vir pro meu, então eu tô surfando nessa onda aí. Tá, vamos desse aqui, que é o mais pequeno, depois tem o maior. Fala, Brian, sei lá, foda-se seu merda. Voltando aqui pra falar do Geraldo, porque aconteceu algo engraçado. Esse cara pediu pra não ler o nome dele, eu já falei no outro episódio, mas sei lá, então. No grupo dos amigos do Zaperson, onde o Geraldo, assim como eu, se encontra. Calma aí. Fizeram uma piada em relação às coisas que a ex dele fazia com ele. Isso na teoria, pois na prática o arrombado ainda escravoceta ela de todas as maneiras. Saem juntos, ficam de frescurinha de casal nas redes sociais e ele mesmo falou que amava ela pra mim nesse sábado. Eu não lembro, cara, desse maluco aí, mas é o de sempre, né? Deixa eu tentar contextualizar. Lembra do negócio da festa, que a namorada do Geraldo foi escondida e tudo mais? Não, não lembro. Mas acho que já saquei. Pois bem, isso virou uma piada interna entre a gente. Esse bagulho de festa, entre aspas. A Meretriz foi a outra festa esse sábado e tem um vídeo dela que quero te mostrar para ver o quão ridículo é essa porra. Que infelizmente tenho preguiça e desânimo de explicar tudo direitinho, então foda-se. Vamos chamar a putinha aí de Catarina. Porra. É isso, ela é essa de sutiã rosa e cabelo preto. Sinta nojo ao ver este vídeo. Dessa vez, manda Geraldo enfiar um PC gamer com 80 placas de vídeo no cu, porque não tá dando mais. Mandaram esse vídeo no grupo fazendo piada e o arrombado ficou todo putinho, xingando todo mundo, sendo que no grupo, tanto fora quanto dentro do WhatsApp, a gente faz piada de tudo, com tudo e com todos. Mas quando é com ele, não pode. Desculpa ser muito longo, vai se fuder. Cara. Então é isso, Geraldo. Enfia um. Deixa eu ver. Um PC gamer com 80 placas de vídeo no cu. Porque não tá dando mais, Geraldo. Cara, eu vi o teu vídeo e é umas duas vagabundas ali dançando. Cara, eu sinto raiva disso. Nunca na minha vida que isso seria minha namorada. É isso. Eu não sei mais o que falar. Tá, e a gente chegou. Meu Deus. Ai, a gente chegou no. Vou mandar uma foto aqui pra uma amiga minha que eu tô. Pra ela ver a situação. Ah, olha que podcast interativo, cara. Então, olha o Inception. Eu tô mandando esse áudio pra ti enquanto eu gravo o episódio. E eu vou ter que ler esse e-mail agora. Ô, merda, meu Deus, cara. Ah! Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Eu tô recebendo uns pop-up aqui, bicho. Do site, eu tô usando um gravador online. Vamos lá, Alex Damião. Primeira experiência sexual com coroa do Facebook. Ah, vamos lá. Dá pra ver a foto aqui do Alex? Eu não consigo ver tua foto, Alex, mas parece ser uma mulher. Tá, vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, conheci uma coroa de uns 38 anos no Facebook. Ela era feia para caralho, mas isso não me impediu dele conversando com ela, já que eu nunca tinha comido ninguém. Ai, cara. Eu não leria esse e-mail se eu tivesse mais opções, mas eu não tenho nenhuma. Eu tive três, eu tenho que ler alguma. No começo do ano, ela veio para a minha cidade visitar a tia dela ou algo do tipo e me chamou para passar a noite com ela no hotel. Putz. Eu nunca tinha entrado num hotel na minha vida. Acho que é motel que tu tá falando, né? Que aí é um pouco diferente. Eu nunca tinha. Então cheguei lá parecendo um cabaço. De chinelo, short daquele de ir para praia, de ir para a praia tactel. Eu tô usando um desse agora. Camisa regata desbotada. Não, eu tô sem camisa aqui. Mas naquela época eu também não tinha nenhum senso não tinha senso de ridículo, então fui mesmo assim. Olha, cara, se eu fosse tu, eu também iria assim, e eu não acho que é ridículo essa roupa aí, porque pro negócio que tu tá indo, cara, tu nem usaria roupa normalmente, então por que que isso aí é coisa de cabaço? Tá, vamos lá. Ela tinha me falado o número, então eu perguntei para a recepcionista onde ficava o quarto X, ela disse que ficava no segundo andar. Subindo na escada, acabei escorregando e machucando a canela em um degrau. O sangue começou a descer na hora. Limpei com a mão e passei no corrimão. Puta, cara. Tu chegou a cair de sangrar? Como assim, bicho? Era um. Porra. Como estava escuro, não deu para perceber a gravidade da situação. Tá. Bati na porta e ela rapidamente atendeu. Era mais feio do que eu imaginava. Nos cumprimentamos com um beijo no rosto e eu entrei. Chegando lá, me senti na cama e ela colocou uma música. Ela tinha comprado uma pizza, quatro queijos e uma Coca-Cola para nós. Mas eu estava cheio porque tinha acabado de bater um prato de macarronada naquela noite. Ai, meu Deus do céu. Encurtando um pouco a história, ela se arrumou para dormir com uma camisola e eu tirei a camisa. Nos deitamos na cama e a luz do banheiro ficou acesa. Putz, mas. Tá. Eu estava um pouco receoso de tentar algo porque eu estava web namorando uma neguinha do Rio de Janeiro. Bicho. Eu acho, isso aí foi o Alex Damião que falou, tá? Ninguém veio me processar de racismo, não, porra. Ah, vamos lá. Porém, o pau falou mais alto. Aí, agora começa a entortar, eu acho. Pera aí, tem mais coisa aqui? Dá pra ler a história completa? Espera aí, cara, espera aí. Parece que a história tá maior. Eu vou até marcar aqui, cara. Porque assim, ó, tá mostrando assim no Gmail. Exibir toda a mensagem. Tá, vamos ver. Vamos continuar daqui então. Porém, o pau falou mais alto. Eu abracei ela e ficamos fazendo conchinha por um tempo, até que meu pau ficou duraço e começou a roçar na bunda dela. Indo um pouco mais na história, tentei fazer um anal nela, mas ela não aguentou. Comi a buceta mesmo e gozei. Como eu vi que ia ter que dormir lá, imaginei que íamos fazer sexo mais vezes. Fui chupando a buceta dela, enfiando o dedo. Quando tirei o dedo, percebi que tinha algo estranho. O brilho da luz do banheiro mostrava que meus dedos estavam vermelhos. Imaginei que fosse por causa do joelho, mas não, ela estava menstruada mesmo. Meu Deus, cara. Na hora eu disse, estou cansado, é melhor tomar um banho e dormirmos mesmo. Ela concordou. Credo, cara. Fui e tomei banho primeiro. Quando baixei a carapuça do vigia. Que? Logo vi que a cabeça estava cheia de merda por causa do anão. Nossa, cara. Mas ignorei, só queria ir embora para minha casa. Na manhã seguinte, acordei com ela falando no telefone, fui no banheiro e dei um mijão. Mijão. Estava tudo bem até eu perceber que ela estava com o meu telefone. Que? Não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, espera, espera, espera. Fui, tomei banho primeiro, mas ignorei, só queria ir embora para minha casa. Na manhã seguinte, acordei com ela falando no telefone. Estava tudo bem até eu perceber que ela estava com o meu telefone falando com a minha mãe. Isso foi apenas o começo de uma das merdas mais colossais da minha vida. Semana que vem mando o resto da história. Cara, não, não, não, não, não, não, não, não, não é possível isso. Não, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Isso é mentira, tu tá mentindo. Não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Para, conta outra, cara. Conta outra. Conta outra. Mas ó, manda a continuação aí, mas conta outra, cara. Conta outra que essa aí eu já te peguei, cara. Para com isso. Para com isso. Ai, meu Deus. Tá, 15 minutos de podcast. Cara, Você aí que tá ouvindo, se tu souber desenhar um pouco, ou mesmo que tu for ruim, horrível no desenho, faz essa menina aí da capa do podcast e manda pra mim. Aí, sei lá, faz tua versão aí, mas manda aqui, ou quem sabe eu use de thumb. Sei lá, então é isso aí. Ah, tô entrando no meu Twitter agora. Ah, eu tô procurando um assunto. Eu tenho uns assuntos aqui, mas vão acabar rápido pra caralho. Enfim. Cara, vamos falar do negócio aí que o Bolsonaro, ele flexibilizou as armas, o posse de armas por um decreto aí. Eu queria falar um negócio, cara. Eu tenho um amigo meu. Eu tenho um amigo, tá? Esse meu amigo, ele ficou muito brabo, cara, com a Folha de São Paulo postando fake news, sobre o Bolsonaro. E esse meu amigo falou o seguinte, cara, esse meu amigo, tá? Esse meu amigo falou o seguinte, é o meu amigo falando, hein? É o meu amigo. Ele disse assim pra mim, sabe, bicho, sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de comprar uma M16, um fuzil americano, e entrar lá na Folha São Paulo, metralhando os jornalistas que ficam fazendo fake news. Dá vontade, cara. Dá vontade de pegar uma M16, botar na cabeça dos filhos da puta como refém e falar assim: faz matéria tendenciosa agora, faz, o filho da puta. Aí pega, sabe, pega a parte de trás do cabelo do cara, bota contra a mesa assim, faz assim, ó. Ai, filho da puta, ok? Vai, escreve essa merda, seu bosta. Dá vontade de fazer isso. Isso foi o meu amigo falando, né? Aí eu disse pra ele, cara, calma, tu tá meio alterado. Entendeu isso que eu falei pra ele? E, pô, né? Realmente é um negócio que não se pode fazer, né, cara, pô, né? Só porque esse meu amigo disse que a Folha é uns bando de filha da puta que faz matéria tendenciosa pra fazer médiazinha com quem é de esquerda, não é porque tu tem que sair atirando neles com uma M16, é isso que eu falei pra ele. Então eu disse, cara, se acalma aí, entendeu? Ele também disse que vai começar a meter a porrada em quem chama ele de fascista e nazista. Aí eu falei, cara, calma, não é assim que se resolve as coisas. Tá, 18 minutos. Vou ter que começar a apelar aqui pra falar uns assuntos. Qual era o outro assunto mesmo, cara? Não faço ideia. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos botar nos moments aqui do Twitter. Podcast raiz. Cara, os moments do Twitter me fazem achar que certas pessoas não têm alma, porque não é possível. Sabe o que eu tava vendo, cara? Eu tava vendo brigas da fazenda com o Theo Becker. Procura aí depois no YouTube. Theo Becker, melhores momentos. Theo Becker, brigas na fazenda. Cara, é muito engraçado, bicho. Antes eu não gostava de BBB porque, sei lá, eu achava assim, cara, que. Porra, que eu tô falando? Eu achava que era bobo ver as pessoas na fazenda e no BBB, mas aí eu cresci e eu vi, cara, é engraçado porque a gente brigando e tem, sei lá, é isso, entendeu? É engraçado a gente brigando. E sei lá, hoje em dia eu acho que eu não vou ver o BBB, eu só vou ver os melhores momentos de brigas no YouTube depois do BBB, da Fazenda e essas merdas. E é engatando nesse assunto que a gente vai ler o Moments aqui do Twitter. Em conversa, Danley. Não sei o nome desse cara, mas é o Danley, foda-se. De ser virgem, revelação gera debate na TL. Na timeline. Durante a noite, o brother, de 19 anos, estava conversando com Isa quando afirmou que decidiu esperar. Tem gente que acha que ele estava sendo irônico, enquanto outros defenderam a fala do moço. Vem ver. Ele tem uma namoradinha. Meme da Gretchen. Qual o problema do Donnelly ser virgem aos 19 anos? Como se isso não fosse comum, né? Gente, vocês também problematizam tudo. Tudo é fingimento e fake pra vocês. Melhorem. Tá, tem gente que tá duvidando. Tem gente dizendo que ele é sarcástico. Vamos usar isso aí pra dar a dose diária de misoginia? Cara, pra tu ser homem e conseguir transar é um puta sacrifício do caralho. Agora, quando tu é mulher, tu só levanta a mão e diz: alô, quem quer? Quem quer? Então, sabe. Sabe como? Sabe como seria mentira pra mim? Se fosse a Danleia dizendo que ela é virgem aos 19 anos, aí eu ia duvidar. Mas como é um cara, e para homem, a não ser que tu seja bem bonito ou muito rico, é difícil pra caralho. Então eu não duvido não, cara. E ele falou que quis esperar, às vezes talvez nem seja isso, às vezes ele não tem o saco pra fazer uma mulher transar com ele, ou sei lá, entendeu? Às vezes é só isso. Tá? Eu vou até comentar isso aqui no Twitter. Porque eu sou um causador de discórdia. Hein, cara? Eu sou o jovem. Eu sou a versão jovem do Arthur Petri. Mais merda, mais jovem. E sem dinheiro. Porque eu ainda não ganho nada com isso. Vamos lá. E tu aí que achou um absurdo o que eu falei agora? Cara, se tu conheceu tua namorada com mais de 13 anos, ela já deu pra no mínimo. Vamos ver. Eu tô calculando aqui, eu tô calculando. Num, se ela tem entre. Se ela tem mais de 18 anos, ela já deu pra 35 caras. Tá bom? Então, se ela tiver feito 18 anos hoje, se a tua namorada fez 18 anos hoje, ela deu. Isso independente se ela namora, se ela namorava contigo ou qualquer coisa, tá? É independente. É uma média de 35 parceiros. 35 dividido para 18 é a média de dois parceiros por ano. Mas essa média tá muito baixa. Eu fui errado agora. Eu errei, eu errei. É uma, vamos lá, 10 vai dar 180. É isso mesmo. 10 parceiros. Não, não, não, não. Tem quantos meses no ano? 12? Um por semana. Cada semana tem 52. 50, não, cada ano tem 52 semanas. E ela tem 18? Então é 52 vezes 18, que vai dar 936. 936 o quê, cara? 936 semanas. Agora a gente faz a média. Deve. 3 vezes por semana, que é chutando baixo, tá? É chutando baixo. Então, 936 vezes 3, 2.808. Então, parafraseando aqui, mané. Qualquer guria, a média feminina de parceiros sexuais aos 18 anos é de 2.808, tá? Caras diferentes, tá bom? É isso. Se você não discorda, você é burro. 24 minutos. É isso, cara. Eu não sei mais. Eu sinto como se eu viesse aqui e falasse as mesmas coisas. E é isso. É isso. Vamos lá. Moments, de novo. Moments do Twitter. Me siga no Twitter. Arroba Rinhabitain. A polêmica história da posse. Já acho que já falei isso, né? Parece lua, disco de gelo gigante chama atenção. Hannah achando que não, isso aqui é chato. Como são os relacionamentos amorosos no Japão? Tá, vamos ler esse aqui então. A @Yurika está traduzindo para brasileiros como se desenvolve a maior parte dos romances no Japão. Vem ver. Um like, um comentário sobre os relacionamentos amorosos no Japão. Cara, isso é uma merda. Essas porra de thread aí. Eu vi a da. Caralho. Eu vi a da Folha. O meu amigo lá, o meu amigo. Sabe qual é o nome desse meu amigo? O nome desse meu amigo é. Puta, cara, deixa eu pensar. Não, não é deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar o nome do meu amigo que falou isso. O nome dele, cara. O nome dele é. O nome dele é Brian. O nome dele é Brian. E o Brian, ele me falou que. Ele me falou que quando ele vê uma thread da Folha aí de São Paulo, que eles estavam falando do governo do Bolsonaro, ele disse que dá vontade de enfiar o braço no cu do cara que escreveu isso, arrancar o intestino fora e enforcar ele com o próprio intestino. Aí eu falei, porra, cara, pô, que absurdo, cara. Não pode falar uma coisa dessa. E ele me falou, não, cara. E depois, sabe o que eu quero fazer mais? Eu quero fazer ele engolir o próprio intestino. E enquanto ele faz isso, eu estupro a família dele. Aí eu disse, cara, talvez tu esteja exagerando um pouco. É isso que eu falei pro Brian. Eu falei que ele tá exagerando. Bom, sabe quando nos animes rola uma declaração barra confissão? Sim, é real, tem vários padrões. Um deles é chegar pra uma pessoa que você mal conhece, mas que tá afim, e pedir pra namorar com ela. Outro é depois de alguns dates sair. Hã? Quê? Não entendi nada, cara, que tu falou. Oi. Eu não vejo anime, eu não sei do que tu tá falando. Japonês faz sexo sim, a quantidade de love hotel que tem nesse país não é brincadeira. Ah, para, vai se fuder, para de mentir. Para de mentir. Se fosse assim, a natalidade não tava lá embaixo. Vai de casalzinho adolescente a tiozão nesses lugares, não importa a hora do dia. Quando é tiozão, geralmente tá com amante ou prostituta. Rola uma pressão absurda para você ter namorado ou se casar, dependendo da idade. Muita gente ainda usa agências de casamento e as prefeituras barra vilas costumam oferecer suporte e aconselhamento para quem tá procurando um parceiro. E organizam festinha também. Machicon. Machicon. Tem gente que vai em GoCon só pra arranjar uns pega, mas a maioria tá procurando coisa séria, pensando em casar. É um Tinder então, pode mudar pra Tinder. O termo pra esse esquema de procurar o futuro marido barra esposa é Konkatsu. Só de curiosidade, quem tá procurando emprego tá fazendo Shukatsu. Já é 2019, mas a mulherada. Meu Deus! A mulherada aqui procura um homem baseado em três coisas. Alto salário, tá. Isso aí é toda mulher que procura. Em todo lugar do mundo. Alta escolaridade. Eu acho que também é um padrão mundial. E alta estatura. O famoso Xing-ling ping-pong. Xing-flanglant. Tá, é isso aí. Tá em japonês, eu não entendo nada. Opa! Homem procura mulher pela aparência. Novidade. Ah, não é, porque mulher não, né? Mulher é procura pelo caráter, o idiota. Outros requisitos valorizados são cozinhar bem, saber cuidar da casa, ser organizada, mas meio burrinha. Mulher com cargo alto, barra carreira boa ou inteligente não é muito popular, porque o homem aqui tem um ego frágil demais. Não, não é porque o homem tem ego frágil demais. É porque aí, se eu não me engano, e a maioria dos homens pensa assim, os homens eles querem proteger as mulheres, porque como todo mundo sabe, o valor da mulher na sociedade é mais alto que o homem. Tá? Ô idiota! Tá, eu não vou. Ah, não, vou continuar. Esse aqui parece interessante. Traição é comum, mas pode dar processo. A pessoa traída pode processar tanto o parceiro quanto o amante. Então, se for, tomem cuidado antes de sair pegando gente casada que tem dinheiro, porque pobre no máximo faz barraco, né? Aqui em qualquer lugar do mundo. Sei lá, não sei nem o que comentar isso aí. A maioria aqui que assiste anime barra novela sabe, mas namorada é Kareishi, namorada é. Tá, o idiota, eu não sei ler japonês, bota no romanizado, o imbecil. Ah, meu Deus do céu. Ah, tá, vamos lá. Falta. Aí já passou da meia hora, eu vou ter que gravar 40. Oh, merda. Em conversa, ah, tá. É o que eu tô no Twitter. Tá, beleza. Aliás, cara, tem outra coisa aqui que eu vou te falar agora. Se tu me leva a sério, ou tu tem problema no quesito de problema mental, tu é incapaz psicologicamente, vamos ver. Ou tu tá de sacanagem, uma dessas. Ou tu tá de sacanagem, tu está literalmente tirando com a minha cara. Ou tu é burro e deficiente mental. É uma das duas, é uma das três aí, né? Então você que decide, cara. Sabe o que tu pode fazer? Tu pode vir aqui ouvir como um entretenimento alternativo que isso aqui é e seguir a tua vida, hein? Que tal? Não é do caralho isso? Ah, é do caralho isso, né? Ah. Vamos lá. Sei lá, galera, não tem literalmente. Ah, tem uma coisa para falar, sim. E aí eu acho que todo mundo vai parar de ouvir aqui. Mas, cara, vocês viram o time do Flamengo, bicho? Porra, aí, cara, no mínimo Libertadores, tá? Esse ano. Esse ano é no mínimo Libertadores, cara. No mínimo Libertadores. Libertadores. Cara, Arrascaeta, que eu não acho que ele vai ser o craque do time, mas ele é o camisa 10 do Uruguai. Todo mundo sabe que o melhor da seleção uruguaia é o Cavani, mas o Arrascaeta joga bem, sim. Se ele jogasse, se ele fosse realmente o melhor do Uruguai, tu acha que ele estaria aqui no Brasil? Para, né? O Gabigol, que pra mim é a estrela. Puta, o cara foi artilheiro do campeonato, bicho. Do Campeonato Brasileiro. Pra mim, o Gabigol é a estrela. Cara, zagueiro também, parece que vão contratar o Caio lá. Então, assim, ó. Timaço, timaço. No mínimo Libertadores esse ano. Eu espero que a final do Mundial seja, sei lá, PSG e Flamengo. Que aí eu tô de. Aí eu tô, né, 100%, porque o PSG é meu time europeu, então. Então é isso, tá? Se bem que o PSG, eu acho que ele tá fora da Champions. Ou alguma coisa assim, tá? Sei lá. Eu nem tô acompanhando muito futebol europeu. Mas não, acho que não tá fora, não. Eu acho, né? Vamos lá. 35 minutos quase. Cara, tem um recado que eu quero dar para você aí que tá ouvindo. Eu conheci o podcast do Arthur Petri quando eu tava vendo uma página de memes no Facebook e aí eu fui ouvir o podcast dele. E essa é uma maneira boa, cara, de divulgar. Então, ó, é o seguinte. Se tu tem um perfil no Twitter com muitos seguidores, ou uma página no Facebook, ou qualquer outra coisa, divulga meu podcast, por favor. Que aí tu tá ajudando o meu podcast a crescer mais rápido, tá? Porque isso aqui um dia vai ter a mesma audiência que o do Petri e esses caras. Mas tu vai estar tá me ajudando a crescer mais rápido. Isso é muito bom. E tu vai estar tá me ajudando a continuar com isso aqui, com essa mídia alternativa. Vai ser bom pra ti também. E se tu não tem nada disso, se tu é só um cara, faz o seguinte, ó. Fala pro teu amigo que também ouve o Petri, assim, ó, o podcast dele vai começar a ser pago agora. Então, o desse cara é o humor igual, praticamente, e é de graça, tá? Então, sei lá, se tu quiser migrar, ouve aí se tu gostar. E façam isso que vocês vão estar me ajudando bastante, tá? É isso. E aí, aqui chegamos na reta final, cara. Literalmente acabaram todos os meus assuntos. Literalmente. E é isso, cara. Não tem mais nada pra eu falar. Eu tô desanimado porque eu odeio gravar isso aqui. Eu não sei do que falar. Eu já li os e-mails. Ah, e é isso, cara. É isso. Teve 15 minutos de e-mail esse podcast, cara. Esse episódio teve 15 minutos. Olha que absurdo. Minhas férias estão acabando. Eu tenho mais. Nossa, cara. Eu tenho mais umas 2 semanas e meia só de férias. Que desesperador, bicho. Então é isso, acho que eu já falei tudo, eu queria acabar aqui, mas como eu tenho o toque, eu vou gravar até os 40 minutos. Ah, cara, eu sei que é meio ridículo eu recomendar alguma coisa, como se fosse dar alguma audiência pro cara, mas eu sou muito fã do Joe Rogan. E se você sabe inglês, eu recomendo o podcast dele. Eu me inspiro bastante no Joe Rogan. E sei lá, é muito legal o dele, podcast dele. São podcasts, são episódios bem mais longos de podcast, mas se você curtir e tal, cara, recomendo. É nessa pegada aí da podosfera que a gente tá, entendeu? Aí tem, cara, eu descobri que existe um perfil chamado Podosfera Antifascista. E esse perfil segue vários outros perfis de podcasts que também são antifascistas e tem um podcast. Bando de idiota do caralho. Eu já mandei até me bloquear esse perfil, cara. Bando de burro. Cara, se tu tem o cabelo colorido, pode parar de ouvir meu podcast aqui, tá? Eu não te quero aqui de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum eu te quero aqui. E outra. Ah, não, não, eu não vou explicar isso aqui, eu não vou falar sério aqui, não vou falar sério nesse podcast. Mas quem sabe eu comece a fazer uns vídeos, e acho que nem vai ser em português, cara. Talvez eu comece a fazer uns vídeos em inglês mesmo, focando em outro público, e vai ser falando sobre política e algumas coisas que eu penso do tipo, tá? Então, e se eu começar a fazer esses vídeos, eu não sei se eu vou postar aqui ou no meu Twitter. Mas quem sabe eu comece a fazer uns vídeos assim, beleza? Que é pra falar mais sério. Eu tenho umas opiniões aí que eu quero divulgar. Não que eu me ache especial, tá, cara? Mas é um negócio que eu quero fazer só. Vamos lá. 30 segundos. Isso, acabou, né? Que clima horrível que dá no final, cara. É um clima horrível, hein? Um clima péssimo, mano, quando tá acabando. Ah, já vou até abrindo aqui o Sony Vegas pra botar a bosta da capa. Ah, é isso aí. Se você ouviu até aqui, comenta, sei lá, pau no cu da Folha de São Paulo aí nos comentários. Obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem. Mandem e-mails. Tchau.